Álvaro, o Azul 4209 com a Alfa, teria sido prevista para com 20? E o número do voo? 4209 para com 20, Azul. Oceaner 6224. Prazer. Autorizado o pouso 080 graus 079. Confirme o trem. Baixar travado. Gente. Azul 4209, Confins 360, Apesulu 10, Bridge. Apesulu 16, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita. Saída da El Leda. Pós Leda, Prod Bridge. Controle 120.8, transponda 5022. Autorizado com Confins 360 via Upper Zulu 10 após Upper Zulu 6. Decola da 10 com curva direita da Euleda Bridge. Aciona 5022 e chama controle 208, o azul 4209. Correto, chama pronto para acionar. Agora quando pronto. R6224, solo 52. Viva direita na Eco, após Alfa e mantém posição antes da taxa Juliette. Eco e Alfa mantém a posição antes da Juliette. 6224. Aerotaxi Oceaner 63, turno 3. São 110 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com 5. 110 a bordo, 4 horas e 10. Confins. Autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 90. Autorizado táxi, pista, ponto de espera, pistão 90. Só retificando, são 116 a bordo. 116, corrigido, ciente. Alô? Para o pistão de cruzamento, passarelo 2224, posição 14. Passarelo 2224, autorizado, pushback, acionamento, chama o ponto do táxi. Oceaner 6224, retorne a frequência da torre 118 desse momento. Prossiga. Táxi em frente, até antes da Juliette. Aguarda minha autorização para ingresso. Autorizado o localizador para o 5973? Autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5973. A 747 chama o centro Recife 1251. 251, objeto 57, 6747. Salvador, boa noite, 613 no 3, ponte espera da 10, pronto. Boa noite, autorizado decolar 080 graus 069. Ainda colo 63 no 3. Comentinho. Torre bom no 604, pushback, acionamento no 02. Autorizado, chame pronto pro táxi. 5604. A preparar. Zero and four. Go ahead. Parking position 1-1, you're ready for startup. Roger, wait to stop up and push back, wait. Yes, ready to copy if you want. Taxi até através do 06, passarelo 2224. Através 06. Gol no 604. Coordene com a equipe de solo para posicionar a aeronave, levar a aeronave até a saída lá do pátio 3 e deixar o acesso para a saída do pátio 1 livre, pois eu tenho um Embraer 145 da Passaredo que vai seguir até o ponto de espera na sua frente. A gente vai coordenar e deixar tudo bem no pátio 1. Salvador da 3305, informação Alfa, Recife 330. 3305, autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. A curva esquerda, após decolagem, saída Pouca, transição Caju. Controle 1-20.8, transponda 5097. Autorizado Recife 330, Peruísque 58, decola curva esquerda Pouca, Caju. Controle 0808, transponda 5217-3305. Correto, chama o pronto estacionamento. Torre Salvador, bom dia. Boa noite, Rio 5973, lá no ILS, baixar trabalho. Boa noite. Autorizado pouso 070 graus 059. Livre pouso 5973 do Rio. Xaner 6313, decolou 58, chama o controle, boa noite. Camará, obrigado. Ciente. Assim que o Boeing da Gol está fazendo pushback, liberar isso à frente, está autorizado a seguir até o ponto de espera da 1-0. Passarei do 2224. É, o senhor vai seguir na, como número 1. Salvador do Azul 4209 para pushback acionamento do gate 3. Ciente, aguarde autorização. Previsão de 5 minutos. Aguarda. Approved. Call me ready to taxi. Ok, start up. Push approved. I call you back. Europa 30. 13 no 3. Não, é na prona, é 13 no 3. É 6224, assim que o Boeing da Gol entrar no pátio 3 e o Embraer 145 da Passaredo passar à sua frente, estará autorizado para o portão 02. Paciente após o Passaredo, está autorizado. 6224. No pátio, Xander Mendes 24. Ciente, livre estacionamento no 02. 02, Rio 5973, no solo 01, libere a direita na Fox ou Golf, após Alfa e Kilo, pátio 3. Rio 5973, no solo 01, libere a direita na Golf, após Alfa e Kilo, pátio 3. Após Alfa e Kilo, pátio 3, 5973. Passarelo 2224, autorizado a alinhar e manter. Autonomia, 3 horas e 35, alternativa. Manter no 0, passarelo 2224. Gol no 604, Recife, 3 e 35, POB. 122, 604. 128. 128, assim. Livre táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera na 0. Livre táxi em frente pela Índia, ponto de espera na 10, vou no 604. Faz o agente encostar aí, dá ali no 4209, puxa. .209, portão 03, ainda não. Tem um outro tráfego, Airbus 3-2 da Aero Europa, que eu estou analisando se vai ser possível o seu pushback ou não. Na desça 2.000 pés, ajustado 1.017. O portão 1. Azul 4071, aguarde autorização. Eu aguardo 4071. Airbus 384, radio taxi. Taxi approved, turn around April 1, via India, hold short at runway 10, Europa 084. Turn around April 1, via inner, and holding short runway 10, Europa 084. Airbus 332 da Aero Europa, autorizado seu pushback. Do Airbus 2224, autorizado decolar, 080 graus, 079. Gol no 604, autorizado alinhar e manter. Ali mantendo 0, gol no 604. China 6313, chame Centro Recife, frequência 251. Centro Recife, 251, China 6313, obrigado, boa noite. Dedo 2224, decolou 05, chame o controle, boa noite. Passaredo 2224, cheque equipamento rádio, desde a decolagem não recebi suas transmissões. Gol no 604, mantenha a posição. Previsão para decolagem, 5 minutos. Devido ao tráfego à frente, cruzamento de nível, menor velocidade. E mesma saída. Entendido? Posição, previsão é de 5 minutos para decolagem. Paulo, tem uma previsão para 4071? Quatro minutos para ele. Ok. 3, 5, 0, 370. Abande. Direito for Rain, tocou. 3305, aguarde. Lima Eco Mike Delta, flight level 390, vai up Zulu 10, November Tango Lima VOA, dance, upper November 873, flight plan on road, after takeoff, left turn, Puka, and Zipar transition, call code 5006, approach control 120.8. Okay, flight level 390, upper Zulu 10, upper November 873. After departure, left star Puka, transition Zipar, and squawk 5006, frequency 120.8. That's correct, contact tower, 118.6. 118.65. Azul 4071, não? Prossiga. Corrija azul. 4209, é o primeiro autorizado por Chibec acionamento, já está se realizando. É, posicione a aeronave na entrada ali do pátio 1, ali próximo ao gate 05. Coordene com a equipe de solo, por gentileza. Tá, gente, vai posicionar a aeronave próximo à entrada do pátio azul 4209, próximo ao gate 5. TAM 3305, autorizado por Chibec acionamento. Chame pronto do táxi, coordene com a equipe de solo, que tem uma aeronave da Azul, Embraer 190, que vai se posicionar aí próximo já ao 06. Eu vou pedir para ele entrar aí. Então, já pode iniciar e prossiga até o através do 7, aproximadamente. Ativo dele, posicionamento, vai posicionar a aeronave no através da posição 7, TAM 3305. 5595, voe na sua de Pelô, informe de onde descida. Informa, né? Dá presente o voo de Pelô de 5595. Azul 4071. Oi? Autorizado por Chibec acionamento. Coordene com a equipe de solo para posicionar a aeronave na saída do pátio 3. Tente autorizado, puxa acionamento, posicionamento da aeronave na saída do bate 07. Vou corrigir a instrução, o azul 4071, que está no portão 01, não aguarda ainda para o pushback, é melhor aqui para o controle. Mantém a posição e aguarde para o pushback. Mantém a posição, 4071. 4209, desconsidere a última instrução, pode manter a posição da presente e já vai taxiar para o ponto de espera. Tá, se a gente manter a posição, azul 4209. Gol no 604, autorizado, decolar, 020 grau, 03 nosso. Livre decolagem, gol no 604. Europa 084, clear to line up and maintain. Esta informação, coordena 230 para Aracaju. NR 6224? Afirma, tio. Ciente, aguarde cópia. Tem a pré-autorizada aqui, 190. Aceito. Ciente, aguarde cópia. O azul 4209 para táxi com 77 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia e alternação, José. Livre táxi, seguindo o Airbus 332 à sua frente, azul 4209. Gente, prossegue Airbus, o azul 4209. Air Europa 084, clear to line up and maintain. Clear to line up and wait, Europa 084, hello. 3604, decolou aos 111, chame o controle, boa noite. Cono 208, Polo 604, boa noite. Júlio Salvador, Polo 604, boa noite. Passa agora 2000 pés na saída, Momo, toque. Tiver questionamento, chame pronto pro táxi. Ele está tá prestes a iniciar o táxi já. 7, posso passar a gente 02 a 4? 0. Passageiro 2224, o centro informou que há um tráfego na rota, o qual restringe a sua subida. Solicite-o mais à frente, quando for possível, ascensão ao 370. Chame agora na frequência 12685. Agora é possível o Gol no 604 voar direto frote? Negativo, tem a aeronave na mesma saída. Aguarde contato com o Centro Recife para liberação. Ok, eficiente, obrigado. Alterna Natal. Autorizado táxi, ponto de espera 10 via Patiúna, Índia. Tanto 3305. Autorizado táxi via Patiúna, 3305. Europa 084, clear takeoff, 040 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, Europa, another one here, yeah, Europa 04. ...4209, autorizado a linha e manter. A linha mantém 4209. Oceaner 6224, autorizado para Aracaju, nível 190 via Golf 677. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8. Transponder 5023. Corrijo, 5027. Saída Puca, transição Caju. É o 4071. Pode confirmar o nível para o membro do espaço. 190. 190, Aracaju, Puca, Caju. 1208-5027. Correto, chamo pronto para acionamento. Air Europa 084, born at 14, contact approach 120.8. Bye bye. Europa 084. Tá passando aí, começando a passar a sua cauda. Após estar, continua autorizado seu push e back. E acionamento, chame pro táxi. Positivo, não era isso não, senhor. Era pra perguntar se permanece a autorização de rebocar até o PAC 3. Ah não, pode desconsiderar. Pode fazer o pushback curto aqui, normal. Agora. Ok, iniciando o pushback agora, reboque curto, obrigado. Gol 604, sobe restrito, nível 330, chame Recife 12685. Restrito 330, Recife 12685. Obrigado, boa noite. 5595 para descida. Desça para 2000 pés, 5595. Para 2000 pés, 5595. Azul 4209, autorizado a decolar 050 graus 059. Iniciando 4209. Cidade elétrica, legal com campo 076. Chame torre 1 na noite, decimal 6. 225, obrigado. Salvador, voo no 076. Prossiga. 076, uma milha do centro, frente a casa. Ciente, autorizado pouso 030 graus 069, voo no 076. Autorizado pouso, voo no 076. Azul 4209, decolou 17, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 208, azul 4209. 2305, acusa avistando o Boeing 737 da Gol na final. Afirma, Matheus. Perfeitamente, então após a passagem do tráfego no pouso, autorizado a alinhar e manter, TAM 3305. Depois do voo, alinha e mantém, TAM 3305. Salvador Azul 4071 para o táxi 92 a bordo, 4 horas e 45, alterna a Ribeirão Preto. Livre táxi número 2 para decolagem, ponto de espera na 0. Via Índia Azul 4071. Índia Bravo, ponto de espera pistão no 0, número 2, Azul 4071. No Solos 20, libera a direita na Fox, após Alfa, Índia, posição 08 do Alfa Índia, não, Alfa Juliette, posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette para o 08, gol no 076.